Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para não poder ouvir. Isaías capítulo 59. Com esse texto das Sagradas Escrituras, eu quero cumprimentar a todos os amados irmãos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero deixar para você o nosso telefone para o contato. Silveira Martins 506 é o nosso endereço e o telefone é 2106-1123. O site da nossa igreja é www.aderechim.com.br. Você faz o teu contato, você acessa, deixe ali a tua palavra, o teu recado. Aqueles que têm condições de escrever para nós, tem também o nosso e-mail direto ali no site. Você que quer mandar a tua mensagem daquilo que está acontecendo na tua vida, o acesso é meu, só eu posso abrir. Eu gostaria de que você usasse esse contato para nós poder fazer a leitura, como temos feito em alguns momentos aqui, de pessoas que têm feito os seus depoimentos. Nós estamos criando aos poucos neste programa o quadro que é a palavra do ouvinte. Você pode escrever, aquela pessoa do interior, da cidade, irmãos, irmãs, livres pensadores, enfim, você que recebeu uma bênção, até você que gostaria de ouvir uma mensagem que já foi aqui ministrada e que ela te edificou, que ela foi interessante para a tua vida, você peça, nós, dentro do possível, nós vamos atender esses pedidos. Eu gostaria de contar com essa parceria dos amigos, dos ouvintes, e eu tenho certeza que cada dia essa programação ficará mais dinâmica. E eu conto contigo para nós juntos fazermos a obra do Senhor nessa cidade. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. Olhando para suas mãos, certa jovem disse: estas mãos são pequenas, mas eu devo desprezar o seu valor por causa do seu pequeno tamanho? O oceano é feito de pequenas gotas d'água. Os reais são feitos de centavos. O maior gigante humano é composto de células microscópicas. Jesus, a mais dinâmica pessoa de todos os tempos, foi um dia pequenino, nascido numa pequena estrebaria e acolhido nos braços de sua mãe Maria. Deus não espera que menosprezamos o nosso valor pessoal. Quando fazemos isso, estamos possuídos do mesmo espírito que derrotou o homem que enterrou o único talento recebido do seu mestre. Descuidamos-nos da assistência aos cultos, do ensaio do coral, da presença às reuniões de obreiros ou pré-estabelecida, com a culpa de que uma pessoa não faz falta. Numa empresa, numa cooperativa, qualquer empurrãozinho, qualquer pequeno esforço, conta-se. Deus está no meio e está ali para abençoar aqueles que fazem a sua parte. Fé. fecho os olhos nessa vida que não vai tão bem. As dores querem te afogar. Não se aborreça com essas lutas, elas te dão vigor pra vitória alcançar. Ainda que os seus olhos não consigam enxergar o que tenho guardado em minhas mãos pra lhe dar, as minhas palavras nunca irão passar. Quero nesse momento orar com você. Nosso Deus, eterno Pai que estás nos céus, nós louvamos a Ti nesta manhã. Nós bendizemos porque foi a Senhor, através de pequenos gestos, que muitas pessoas foram alcançadas pelo grande amor de Deus. Um pequeno texto da palavra, um pequeno cântico, um folheto, Senhor, um livro, uma Bíblia, uma pequena oração. Senhor, nós te louvamos, porque as tuas mãos não estão encolhidas, nem os teus ouvidos agravados que não possam ouvir a nossa oração. Por esse pequeno espaço de tempo que eu tenho tido aqui, nestas manhãs, eu quero, Senhor, pedir o favor dos milhares de ouvintes, aqueles irmãos do interior, aquelas pessoas que estão nas suas lides diárias, lá, Senhor, junto das suas lavouras, dos seus gados, enfim, todos eles sejam alcançados nesta hora pela oração da fé. Que a paz de Cristo, que esse cidadão, essa cidadã, este moço trabalhador, possa nesta hora, Senhor, sentir-se valorizado pelos seus pequenos esforços que estão sendo feitos, para muitas vezes trazer o pão para as nossas mesas. Pai, nós oramos, nós pedimos a bênção de Deus sobre todos aqueles que nos ouvem, aquelas pessoas acamadas, os enfermos, que recebem o cuidado médico, o atendimento das enfermeiras. Senhor, que tudo isso venha a ser por Ti recompensado. Pessoal que trabalha na área da Brigada Militar, da Polícia Civil, Corpo de Bombeiros. Senhor, nós oramos em favor de todos os professores que tanto dão de si para ensinarem as crianças. Pai amado, nós oramos, nós pedimos a Tua bênção sobre as nossas vidas durante o dia de hoje, Pai, agora e sempre. Amém e amém. Fecho os olhos nessa vida que não vai tão bem. As dores querem te afogar. Não se aborreça com essas lutas, elas te dão vigor.